Glória a Deus. Boa tarde, irmãos. É um prazer tê-los aqui novamente. É sempre um prazer. A Deus se agrada que a gente vem na casa dele. Casa dele, entre aspas, né, querido? Nós nos reunimos aqui, né, no nome de Jesus. Então, vamos dizer que isso aqui seja a casa de Deus, mas ele habita dentro de nós, tá? Porque agora ele não habita mais em prédios, mas sim dentro do nosso coração. Mas as pessoas, às vezes, confundem, né? Tipo, ah, não preciso mais ir na igreja, porque Deus habita dentro de mim, então eu sou autossuficiente, blá, blá, blá, mas não é por aí. Então, nós estamos aqui, né, na casa do Senhor, né, no altar de Deus, da palavra dele, para a gente receber mais. Então, é sempre um prazer, Deus se agrada. Por que que Deus se agrada? Porque nós escolhemos vir aqui. A gente podia estar descansando, estar se divertindo, ou até trabalhando, fazendo qualquer coisa, mas nós optamos por largar a nossa vida e vir aqui. É isso que a gente tem que entender, tá? Então, isso que agrada a Deus, é este sacrifício que ele quer. Então, ele não quer sacrifício de animais, dessas coisas, no altar dele. Ele quer o sacrifício da nossa vida no altar dele. Então, esse sacrifício é muito aceito por Deus, é válido, quando eu faço esta opção. Então, isso agrada a Deus. Eu vim aqui para me banquetear, né, da palavra de Deus que está sendo servida e de todo um momento de adoração que eu vou prestar ao Senhor. Então, esse é o objetivo. Então, vir aqui, ai, não estou aguentando. Sabe, quando você não aguenta mais a adoração, é muito mal, meu amigo. Mas é mal, né? É muito mal, a sua alma está muito enferma. A sua alma está muito afastada de Deus. Então, quando você não aguenta mais adorar, você começa a lixar a tua unha, contar quantos fios de cabelo tem na cabeça do vizinho, do negro que está na tua frente, sabe? Assim, gente, você está mal, sabe? Você já não aguenta mais Deus. A sua alma está inundada, assim, sabe? Num vale de destruição, de separação com Deus. Então, por isso que nós precisamos buscar Deus, para que essa alma fique totalmente sujeita a Ele. E as ordens que nós vamos dar a ele com o nosso espírito, ok? O nosso espírito é que vai dar ordens para Deus, para a nossa alma, porque o nosso espírito recebe de Deus. Então, a nossa alma vai receber isso. Tipo, você vai adorar, porque ela é igual ao animal que se adestra. Ela se sujeita, ela tem esse poder. Deus deu isso para nós. Então, sabe, ah, não aguento mais, é a tua alma. Eu não estou achando graça nisso, você não está achando graça em Deus. A gente, é bom começar a achar graça agora, porque nós buscamos a salvação e vamos viver eternamente com Ele. Então, é bom que nós tenhamos galardão, porque galardão é tão bom que o diabo faz tudo para ninguém ter, justamente para ficar nessa da alma, tipo, ai, adorar a Deus é melhor eu dormir. Eu vou enganar quem? Vou enganar meu vizinho, né, fazer que eu estou adorando. Estou no maior ronco. De repente, a mão cai, mas é unção, né, nada de unção. Você dormiu, a mão caiu. Mas daí você recupera rápido. Então você está enganando quem? O diabo está te enganando e você está adorando. Por isso que Deus falou que não tem nada pior que o coração do homem. Sabe? Que ele é enganoso, perverso. E ele, porque ele faz isso com a própria pessoa, com a própria vida, né? Então a gente tem todo esse potencial de ser enganado. Mas Jesus nos deu a condição de não andarmos mais nesse lugar. Então, por isso que nós temos que nos disciplinar buscando Deus. Tá? Então, a disciplina é muito importante. Você pode se disciplinar no caminho da sua casa para o trabalho. Você está andando até lá, você não tem tempo. Ah, tá bom. Você trabalha 24 horas por dia, né? Você é uma pessoa ocupadíssima, você está alegando isso para Deus. Olha, Deus, eu sou muito ocupado, me vem com essa história de orar. Eu tenho muitos afazeres. Nossa, olha isso. Tudo bem, então, mas você tem um momento que você tem que se locomover de um lugar para o outro ou não. Claro. Então, que se você não se disciplina de, nesse trajeto, orar? É porque a sua alma não está acostumada. No começo, quando eu estava lá fazendo meus almoços, né, eu começava até a adorar a Deus, orar em línguas. Cada dia eu fazia alguma coisa, ou eu ia confessar a palavra, continuar, fazer alguma coisa, ou fazer isso, para eu ficar com Deus. Dali 2 minutos, eu já estava pensando longe, já estava viajando, gente. Por que que eu estava viajando? Porque minha alma é que dá ordens para mim. Ela vai onde ela quer. Ela é desfreada. Então, ela ficava solta agora, tomando conta da minha vida. Tudo errado. Hoje eu tenho essa disciplina. Gente, 10, 15 anos se passaram, mas eu consegui ter essa disciplina. porque eu treinei a minha alma. Ok? Eu treinei. Então eu posso estar fazendo qualquer coisa e estar orando sem me distrair e pensando naquilo e firme naquilo. Então eu vejo que valeu isso, é muito bom. Eu consegui, sabe, eu conquistei, valeu a pena. Por quê? Porque quando os problemas vêm para mim, em vez de eu ficar com medo, atacada por eles, porque os problemas, eles vêm, o diabo lança problema para a nossa vida. A gente dá às vezes chance, às vezes não, ele vai vir de qualquer maneira. E quando eles vêm, se eu não acho solução com a minha ideia, que ela é muito brilhante, né, ela é super, eu gosto da ideia até para Deus, aí eu começo a ter medo. Isso acontece com todo mundo. O medo vem daí, porque você já pensa, veio 80 mil ideias, mas nenhuma é a solução. Então o medo se levanta. Então a vantagem de quem já está dominando essa alma, porque ela tem que pensar na palavra, pô, você está trabalhando, você pode ficar orando. Óbvio que se você está prestando atenção, a única oração que você pode fazer é em línguas. Claro que você não está atendendo um cara lá. O cara, que é isso, meu? Não é o caso, né, gente? Vamos. Não é essa oração. Mas se você está fazendo algum trabalho no computador ou qualquer outro trabalho que você não precisa falar, tá? Você pode orar em línguas, porque não é você que faz essa oração e você nem precisa pensar no que você está orando. Porque o Espírito Santo não fala, ele não ora errado. E não é você que vai corrigir o Espírito Santo que aquela oração não está certa. Ela é 100% certa para te abençoar. Para que daqui a pouco, daqui a um tempo, você não esteja mais nessa condição que você está hoje, mas você vai estar numa condição muito melhor. E depois muito melhor. E depois muito melhor, e muito melhor, muito melhor, muito melhor, até que Jesus venha. Entende? Então, a vantagem é essa, de você deixar que a palavra de Deus domine o seu, a sua alma. O seu espírito tem que dominar a sua alma, você entende? Por isso que você tem que pôr a sua alma para se ajeitar, para se acostumar, disciplinar. Então, tem as pessoas que não entendem nada sobre religião. Hoje eu vou explicar bem o que é religião. Sabe? Porque eu sei quando eu estou conversando com uma pessoa, a pessoa diz, ah, religião. Eu digo, isso aí não entendeu nada ainda do que é religião. Mas não é hora de eu falar nada. É, sim, religião. Ok. Então, a pessoa, você fala assim, olha, você marca lá no relógio. Quanto? Ah, vamos falar uma hora, porque Jesus ficou uma hora orando antes de ser entregue e veio e os três estavam dormindo, né? Aí, ele foi lá, ei, mas vocês estão só dormindo, cara? Não dá para ficar comigo em oração um pouquinho, uma intercessão, me ajudar? Não pode, um pouquinho? É, os negros dormindo. Daí voltou. Mais uma hora, ele ficou lá e volta. Então, vamos estabelecer uma hora. Uma hora é um tempo bom para você orar, porque numa hora dá para você fazer todas as práticas. Dá para você adorar a Deus, dá para você confessar a palavra, dá para orar em línguas, ler Bíblia, entendeu? Dá para fazer uma porção de coisa numa hora. Se você quiser dividir, já que você só tem uma hora, né? Porque as 23 horas são todas suas, viu? Você deitar e rolar. Mas uma hora para Deus, um dia você vai começar a receber tudo de Deus. E ele vai começar a guiar a sua vida. Mas para onde ele vai guiar? Por caminhos retos, de felicidade, de grandes conquistas, de bênçãos, de paz, de tudo, meu amigo. Calma, fica firme lá orando. Tá ok? Então, por isso que é importante a gente entregar a alma, porque ela não quer orar em línguas. Né? Já orei. Esquece que está orando, fecha a boca, dá um negócio aqui assim, ó, lá por dentro, mas não abre nem a pau a boca. Posso orar mentalmente? Não. Não, de jeito nenhum. Ah, não vem com essa. Ah, então você é o supra agora. Ora mentalmente. Isso, tá errado. Jesus falou que é para quando orar, falar. Ele não falou, você fica pensando quando você estiver orando. Nem Jesus estava pensando. Quando ele estava orando, ele estava falando com o Pai. Ele não ficava lá pensando, ô Pai, que céu maravilhoso. Meu trono. Ele não ficava pensando nisso. Ele ficava falando, falando com o Pai. O que o Senhor quer, como é que é? E toda a glória, tudo. Ok? Então, quando orar, tem que abrir a boca e falar, não precisa gritar, né? No começo eu falava muito alto, por quê? A minha alma me dominava tanto que se eu falasse baixinho, eu já tinha me perdido, aquilo acabava, não orava mais. Tá? Aí eu comecei a orar alto para a minha alma ouvir, para eu dar atenção, atenção, presta aqui, fica lá, firme. Então ela foi se acostumando. Então eu ponho o relógio, 5 minutos já é uma eternidade, realmente. É muito difícil, vocês sabem que é. Então, o que você pode fazer? Você pode colocar uma pregação e acompanhar na Bíblia. Quando você vê, já foi uma hora, você orou uma hora em línguas. Se você fizer isso todos os dias, você vai ganhar muito. Ah, mas aí se você puser um louvor, também é gostoso. Você pode ir orando em línguas, ouvindo aquele louvor, sabe? Você vai ficando muito bem, você vai ficando muito bem. Então, você dá uma distração para a sua alma, já que ela quer mais com as coisas de Deus. Até o dia que ela vai ter que acostumar a não ter nada e ficar firme lá com Deus, ok? Então, a nossa alma precisa também estar presente na adoração. Então, coloque ela no altar de Deus, a tua alma. Coloque ela no altar de Deus. Põe ela lá. Fala, vai adorar. Bonito aí para Deus. Vamos lá. Vamos. Te amo, Jesus. Não estou amando nada. Te amo. Vai adorar bonito. Você vai falar para ela, adora bonito. Chega, fala de verdade. Te amo, Jesus. Isso mesmo, eu te amo. Você tem uma força para falar isso. Tem uma força mental. Eu te amo, Jesus. Eu te amo. Ai, não amo nada. Ai, não aguento. Amo. Fala bonito aí para Deus. Ok? Você que tem que fazer isso com você. Não fica contando o cabelo do vizinho aí não, hein? Para com isso a próxima vez, nem lixando unha, porque é para o seu benefício. Você quer morrer? Não, morrer assim, sem bênção. Morrer nós vamos ter, que um dia se Jesus não voltar logo. Mas, você quer ficar assim, numa indigência, vamos dizer, você está sem nada. Desprovido de tudo. Deixa a sua alma do jeito que está. Porque se o seu dinheiro não resolver, quem vai resolver? Gente, quando o dinheiro não resolve mais nada, o que se faz na vida? E tem hora que dinheiro não resolve. Tá ok? Mas Deus resolve tudo. Então, é muito bom ter Deus e o dinheiro é acréscimo. Porque o dinheiro, ele vai fazer o que eu mandar. Não é ele que vai me dar ordem. Ok? Vocês estão entendendo tudo isso? Amém. Aleluia. Vamos praticando, hein, querido? Um dia vocês vão fazer tudo. Já estão começando, eu sei que não é fácil. Estou falando que foram 15 anos, hein, para eu ficar firme nessa de fazer as coisas e quase 20, vai, e prestar atenção. Eu logo esquecia que eu estava fazendo isso. Esquecia completamente. Mas eu fui buscando, agora eu não esqueço, eu fico firme. O tempo que eu quiser, eu fico firme lá. Consegui, graças a Deus, mas... A gente tem que jejuar bastante também para conseguir, viu? Sem jejum não consegue, ok? Bom, então vamos falar aqui dos livros. Aqui, olha, a Marilyn Hickey, é muito bacana esse livro. Como ser um cristão maduro. E ela vai fazer um estudo em cima do livro de Tiago. Porque o livro de Tiago é comparado como provérbios do Antigo Testamento. É assim, toda uma lição de vida, né, não? Provérbios, não é isso? Esse livro é isso. É uma lição de vida, é bacana. Então, para, sabe, você se policiar mais e buscar ver mais em Deus a sua vida como está. Então, ela vai dar bastante ensino sobre isso. Esse aqui do Kennedy. O cristão que intercede. Olha, Deus só ouve oração, só responde pedidos através de oração que a gente está fazendo. Então, a intercessão é muito importante. Então, a gente vê o mover de Deus através da oração. Se começa a orar, a resposta começa a vir. É impressionante. O negócio é ficar lá, orando, de acordo com a palavra de Deus. Então, nós precisamos entender o seguinte, que às vezes a gente está pedindo coisas para Deus que Deus já fez. Na palavra dele já está mostrando que ele já deu, que ele já fez, que já é. E eu fico lá pedindo para Deus fazer aquilo. Deus só responde o que ele já fez e é, não o que eu estou pedindo. Vocês conseguiram entender isso? Tipo, Jesus, a palavra de Deus diz que pelas chagas de Jesus eu já fui curada. Deus não vai me curar porque eu estou pedindo. Por favor, Jesus, me cura. Não é por aí que ele vai me curar. Deus não responde. É isso que eu quero dizer. Esse tipo de oração. Ele responde ao que ele é. Ao que a palavra diz. Ao que ele já fez. Entendeu isso agora? Então eu tenho todo o direito de ser curada. Porque ele já me curou. Então, não precisa ficar falando, ai, Jesus me cura, ai, Jesus me cura. Ou, meu pai me cura. Não, eu já estou curada. E assim por diante. Então, a intercessão tem que ser dentro daquilo que a palavra de Deus já é, já fez. E Deus vai agir. Deus só age através da oração. Então, a intercessão é muito importante. Está com problema? Começa a orar todo dia com a palavra em cima das circunstâncias. E Deus vai agir, vai mandar anjos. Bom, depois esse aqui, ó, fundamentos da fé, do Kenneth. Aqui ele está dando, são lições, porque isso aqui foi desmembrado, né? Esse ensino aqui foi desmembrado de um outro livro dele. Então, são lições de como que nós vamos andar vitoriosos em cima da palavra, de todo o fundamento, usando a fé. E ele vai dar muita explicação sobre fé. Como que é esse negócio de fé do coração? Como que eu entrego meu coração? Ou como que é a fé mesmo? Essa fé que agrada a Deus. Então, ele vai dar bastante explicação sobre fé nesse livro. Então, para quem tem curiosidade, quer entender mais, aqui estão os ensinos. Esses três livros são de ensinos e são muito bons, ok? Para você que quer crescer espiritualmente, tudo ajuda. Mas hoje nós vamos falar sobre purificar a religião que está dentro de nós. Todo mundo tem religião dentro de si, tá? Porque a religião, e o próprio Jesus chamou isso de religião, por isso que nós falamos, é quando nós estamos totalmente fora da palavra de Deus. Ou seja, fora da visão de Deus ou da comunhão com Ele, e nós criamos alguma coisa aparente para recebermos de Deus. Então, isso chama-se de religião, ok? Então, nós vamos estudar um pouquinho do Antigo Testamento, o que aconteceu com o povo de Israel de repente, eles fazerem um bezerro de ouro para adorar. Vamos estudar, assim, o comportamento deles, a atitude com relação a Deus. Que isso foi, então, toda uma raiz de religião, do porquê que eles fizeram isso. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodos. Pode tocar a música de Êxodos. Cadê a tecnologia? Nós não falamos aqui? Dum, dum, dum, dum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, bram, bom, bom, bom, bom. Cadê, gente? Oh, mas esse meu técnico aí de som tão fraco. De vídeo e tudo. Agora era para fazer um super aqui, gente. Cenário. Vamos falar sobre Êxodos. Toca bem alto aí a música de Êxodos, cara. Põe aqui um telão bem grande, aquele deserto e o povo andando. A multidão, e Deus falando no monte Sinai com Moisés, e os trovões, e os relâmpagos, e a nuvem, e o fogo, e a própria voz de Deus. Blum, blum, blum, blum, blum. Quando ele falava com Moisés, gente, vocês iam ficar tão impactados e ter logo, e até a próxima semana, e tal, e isso não ia acontecer nada na tua vida. Mas nós estávamos falando sobre isso quinta-feira, que a verdade não é toda essa encenação, meu amigo. A verdade é o que se vive dentro da revelação que se tem da palavra de Deus. Você pode ouvir sermões maravilhosos, lindos, porque até a novela fica impactando os outros, aí ou não? O artista, ele desempenha bem aquele papel e causa um super impacto no público. E eles vão embora comentando, vocês podem ver. E tal, o povo fica lá postando, né? Aí nas coisas, redes sociais e tal, e dando opiniões, que estão totalmente impactados. Mas muda a vida de alguém isso? Não. Então, toda a palavra de Deus pregada. Tá bonito, porque tá falando aqui. Falou versículos, e foi embora para o outro, e voltou para o Antigo Testamento, e veio para o Novo, e mostrou tudo. Pô, o cara sabe, mas não é a verdade. Deus diz que isso não é a verdade, embora toda a palavra dita é da Bíblia. Por que não é verdade? Porque não é a palavra com revelação que a pessoa teve, é um intelecto, simplesmente. Está falando com o seu próprio intelecto, com a sua mente, o que entendeu da palavra, sem ser vivida. Então, esta palavra não é a verdade. Porque ela não vai mudar a vida de ninguém. Não, nem que alguém queira, não vai. Por isso que Jesus falou que você conhece a árvore pelo fruto. Porque você não vai colher jamais caqui do abacateiro. Tá certo? Não adianta eu ficar falando aqui de caqui e vou lá no abacateiro colher um abacate. É isso aí, eu estou falando de Deus, mas eu não vivo. Então não é a verdade. E nós vamos estudar e ver bem isso cada dia mais, para que ninguém nunca mais na vida seja enganado com doutrina errada. Só vai ser se quiser. Porque quem ouvir esses ensinos vai ficar bem espertinho para discernir o que, que as pessoas fazem. Muito embora a sua mente vai se levantar e dizer, não é isso, não é isso, não é isso, aquilo. Tudo bem, você que sabe, você vai seguir. Se você começar a orar em línguas e ler a Bíblia, você vai saber discernir o que é a palavra de Deus e o que não é. Então, a pessoa que tem revelação da palavra de Deus, revelação, é o Espírito Santo que dá, onde a palavra não fica mais no seu intelecto, mas ela vai para o seu espírito, e de lá ela vai te dar um entendimento. E aí você entende interiormente, e isso vai passando novamente agora para a sua mente, para o seu intelecto, de uma maneira espiritual, onde você entende o que Deus está falando. E quem tem revelação e entendimento começa a mudar de vida. Porque isso é fruto da meditação. De tanto ler a palavra, orar em línguas, adorar a Deus, todas essas práticas. Elas vão trabalhando, o Espírito Santo vai trabalhando com isso tudo dentro de você, até fazer a palavra viva dentro de você. Você entende. E o diabo não te engana mais. Então, quando esta palavra é pregada, porque a pessoa teve entendimento, revelação e vive, então ela causa mudança. Ok? Então não é só pregação bonita que está mudando a vida dos outros. Então não adianta ficar decorando coisa. Ok? Bom, mas vamos aprender mais então sobre essa religião. Como o pastor David diz, que o espírito da religião, esse diabo da religião, ele mata e leva para o inferno. Porque pensa que está agradando a Deus e não está. Então nós vamos acompanhar isso. Vamos começar, então, deixa eu ver aqui, que é Êxodo, já tocou a música, então, já fez todo um cenário, eu que não vi, mas já aconteceu tudo isso, gente. Então, vamos passar Êxodo agora, 19, vamos começar no versículo 1. Eu vou ter que ler bastante coisa aqui deste capítulo. Aliás, vou ler o capítulo todo. Vocês estão preparados para ler a palavra, estão com coragem, ninguém está com muito sono aqui? Amém. Gente, se você tem muito sono quando ouve a palavra de Deus, você tem que orar mais em casa. Você tem que fazer alguma coisa para essa cadeia cair da tua cabeça, para a tua alma se interessar. Você tem que fazer um jejum, você tem que ficar sozinho com Deus, você tem que adorar a Deus, tem que orar mais em línguas, pedir a libertação para Deus nisso, para que a luz da palavra entre dentro de você, para você não ficar dormindo diante da palavra. Porque a palavra de Deus é luz e ela, sabe, até cega, dá um negócio assim, ó, nas trevas. Cai duro, blam. Não é não? Vocês entenderam o que eu quis dizer. É isso aí. A luz vai no olho, o olho fecha. Não é? Dá um negócio assim, dum. Aí. Então vai. Êxodo 19, versículo 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, só 3 meses, hein? Depois. No primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam. Ali, pois, se acampou Israel em frente do monte. Subiu Moisés a Deus e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Quer dizer, vocês viram todos os milagres. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Pedro fala isso lá na primeira carta. Nação santa, sacerdócio e raça eleita. Ele tira desta profecia aqui, ok? Veio Moisés, chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras que o Senhor lhe havia ordenado. Que super promessa Deus fez aqui. É incrível essa, hein, gente? No versículo 5 e 6. Daí no 8. Então o povo respondeu a uma: tudo que o Senhor falou, faremos. E Moisés relatou ao Senhor as palavras do povo. Gente, eles estavam com boa intenção ou não? Claro, eles viram os milagres, andaram nos milagres. Claro, eles tinham boa intenção com Deus, sim. Com certeza, porque eles falaram aqui. Aí no 9, disse o Senhor a Moisés: eis que virei a ti numa nuvem escura, para que o povo ouça quando eu falar contigo e para que também creiam sempre em ti. É demais isso, hein? Porque Moisés tinha anunciado as palavras do Senhor para o povo. Quer dizer, tudo o que Moisés anunciou e falou aconteceu, não foi? Mesmo quando ele foi lá com o faraó e tudo mais, tudo, tudo. Então Deus mostrou para o povo que Moisés era de confiança, que ele realmente estava com Deus, era um servo que ouvia Deus. Deus provou isso para o povo. Versículo 10. Diz também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes e estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o Monte Sinai. Poxa, isso a gente acha um espetáculo. Mas, gente, o maior espetáculo foi quando nós aceitamos Jesus, nos salvamos, saímos da morte e fomos batizados com o Espírito Santo, nós entramos neste Monte Sinai na presença de Deus. Gente, a gente fica aqui, né, vendo esse espetáculo, essa maravilha, querendo estar lá, mas nós estamos em relação, em correlação, paralelo com o novo nascimento. Nós já estamos nesse lugar onde nós ouvimos realmente a voz de Deus e podemos entrar na presença dele e usufruir tudo o que ele é. Falta fazer. Vocês vão fazer, em nome de Jesus, eu creio. 12. Marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Mão nenhuma tocará neste, mas será apedrejado ou flechado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Quando soar longamente a buzina, então subirão ao monte. Moisés, tendo descido do monte ao povo, consagrou o povo e lavaram as suas vestes. E disse ao povo: estáis prontos ao terceiro dia e não vos chegueis à mulher. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Imagina isso, gente. Era de arrepiar, de tremer, de ficar de queixo caído e realmente ter medo até do que estava acontecendo. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo. Olha isso. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha. E todo o monte tremia grandemente. Que poder! O próprio Deus aqui na terra. É demais, gente. Isso é o máximo. Uau! E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava e Deus lhes respondia no trovão. Que demais. Descendo o Senhor para o cimo do monte Sinai, chamou o Senhor a Moisés para o cimo do monte. Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés: desce, adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de muitos deles não perecerem. Porém, os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de consagrar para que o Senhor não os fira. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir ao monte Sinai, porque tu nos advertiste, dizendo: marca limites ao redor do monte e consagra-o. Replicou-lhe o Senhor: vai, desce, pois, subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, e o povo não traspassem o limite para subir ao Senhor, para que não os fira. Desceu, pois, Moisés ao povo e lhes disse tudo isso. Bom, o que nós vemos aqui neste capítulo é um diálogo entre Deus, Moisés e os homens, ok? É isso tudo que relata. E mais, e aqui diz então que Arão foi com ele, mas Arão foi só até um certo ponto. Não foi exatamente até onde Moisés foi para ter este encontro com Deus. Ele foi só até um ponto. Então, vamos ver agora em Êxodo 24, para a gente começar a entrar aonde interessa, deste momento aqui. Vejamos. Isso, Êxodo 24, versículo, deixa eu ver de onde que eu vou começar. Então, ele vai lá para o monte, ok? Então, isso, 16, vamos ver, a partir do 15 até o 18. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Não foi, a gente parou lá, tá? Porque depois, aqui vamos ter outras coisas sobre o assunto da lei, que Deus está falando com ele, e etc. Mas agora vamos entrar no momento que ele sobe no monte, ok? Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao sétimo dia, no meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. Todo mundo viu, Deus estava lá. Deus se mostrou, eu estou aqui. Não a face dele, mas a presença. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Então, agora sim, vamos para o 32. Então, lá nós sabemos que ele foi lá, recebeu toda a lei, a tábua da lei que Deus escreveu, e todas as ordenanças, todas as coisas de como se vestir, de como se portar, de como fazer sacrifício, blá, blá, blá, foi tudo isso e tudo que está relatando até aqui, esse versículo onde nós estamos, até esse capítulo onde nós estamos, que vamos ler agora. Bom, então não vamos esquecer que ele está lá já há 40 dias. Então, isto já foi um mês, 4 meses e 10 dias, né? Porque não foram 3 meses lá que a gente leu, queridos? Estão me acompanhando? Viga o pino aí. 3 meses que saíram do Egito, mais 40 dias de Moisés no monte. São 4 meses e 10 dias. Estamos neste momento agora aqui. Mas vendo o povo, versículo 1, que Moisés tardava em descer do monte, ei, cadê o homem? O homem sumiu. E Deus já falou que se alguém chegar lá e tocar, e não se purificou, e não é quem ele chamou, vai morrer. Eles ficaram preocupados. Então, tardava em descer do monte. Acercou-se de Arão e lhe disse, o povo, né? Levanta-te, faze-nos deuses para que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, nem sabemos o que aconteceu com ele. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. Então, todo o povo tirou das orelhas, todo o povo, atenção, as argolas e as trouxe Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com o buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses. Na verdade, este, porque ele fez um só, ok? Não sei porque aqui está traduzido plural, mas na verdade é um, porque é um bezerro, ok? Então é este, ó Israel, o teu Deus que te tirou da terra do Egito. Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Ai, ai, então, disse o Senhor a Moisés, vai, Moisés, desce agora, some daqui, vai lá, porque olha lá o teu povo. O que eles estão fazendo? O povo que você saiu, tirou do Egito, já se corrompeu, vai depressa para lá e vai falar com eles, porque eles estão adorando agora um bezerro fundido. E isso não é o que eu quero. São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito? Vai lá perguntar para eles. Por acaso foi esse Deus aí que te tirou do Egito? Então, agora nós vamos começar a meditar sobre toda esta situação aqui. Nós vamos lembrar de que quando Deus tirou o povo do Egito, eles eram pobres e escravos por 400 anos. Tá? Então, eles nunca tiveram coisa alguma. Mas Deus deu para eles, na hora que eles saíram de lá, a mudança deles foi radical. Assim como a nossa mudança, quando nós nascemos de novo, aceitamos Jesus, é radical. Nós saímos da morte e entramos para a vida. Tá? Então, nós saímos de toda condição de não termos provisão em Deus e passamos para uma condição total de provisão em todas as áreas. Bom, assim eram eles. Eles eram escravos, 400 anos, nunca tiveram nada. E quando Deus os tirou de lá, tirou-os todos sarados. Ninguém tinha doença. E eles pegaram todos os espólios dos egípcios. E uma das coisas que eles pegaram foram as joias. Porque, vem cá, eles não tinham nunca ouro. Escravo não tem ouro, gente. Escravo não tem dinheiro, escravo não tem nada. Então, aqui diz que o povo, todos tinham brincos, argolas de ouro. E ele disse aqui, ó, pede para suas mulheres, para os seus filhos, para suas filhas, homem, mulher, todo mundo usava brinco de ouro, todo mundo estava com joias de ouro. Então, eles saíram de lá ricos, eles pegaram tudo. Então, a mudança deles foi radical. Eu até anotei aqui todos os milagres que eles viram, porque senão a gente vai ter que folhear a Bíblia e vai demorar. Todos os milagres que eles viram e receberam até este momento aqui, que eles recorrem a Arão. Então, prestem atenção, gente. Agora, prestem atenção aqui. O primeiro foi quando Deus mandou as 10 pragas, porque Moisés foi falar com o faraó e ele disse, de jeito nenhum. Moisés e Arão foram lá e ele disse, não, de jeito nenhum, não vou dar povo nenhum, não tem nada a ver com esse seu Deus aí, eles são meus e eu não vou dar nada. E Deus se enfureceu, falou, ah, não vai dar, você vai ver se vai dar ou não. Então, vieram as 10 pragas. A primeira foi a água que virou sangue. A segunda praga foi das rãs. Depois vocês podem olhar aí para trás. Depois, a terceira, ele mandou piolhos. Depois, a quarta, moscas. Depois, a quinta, todos os animais morreram. Depois, a sexta, todas as pessoas tiveram úlceras, tumores. A sétima, ele mandou chuva de pedras. Horrível. A oitava, foram os gafanhotos. A nona, foram as trevas. Ficou trevas. Tudo escuro. Depois, a décima, foi, então, a morte dos primogênitos, que ele mandou, então, aspergir o sangue sobre os umbrais das casas dos israelitas, né, do povo dos hebreus, porque o anjo ia passar para exterminar os primogênitos, mas o povo de Israel, o povo de Deus, não ia acontecer nada. E eles creram, eles fizeram exatamente como Moisés falou. Eles aspergiram o sangue, né, nos umbrais das portas e eles também viram que Deus protegeu e não aconteceu nada. Bom, daí no 11... Aí é a hora que Deus tira eles de lá com curados, eles eram doentes, eles ficaram sarados de toda doença. Ninguém mais tinha uma doença, nada. Todo mundo saudável. Eles experimentaram a cura que veio de Deus e a riqueza, porque eles saíram ricos, eles pegaram o que eles quiseram do povo de Israel, do povo do Egito. Tanto que eles estão aqui ricos. Eles eram pobres, escravos, eles ficaram ricos na hora. Gente, é assim... Sabe? Da noite para o dia, eles ficaram ricos. Tá? Isso é servir Deus, saber andar com Deus. E em Cristo Jesus é a mesma coisa. Daí no 12. Aí eles saíram assim e viram o mar se abrir e eles passaram a pé enxuto. Diz que o fundo do mar estava seco. Areia seca. Porque quando, gente, acaba de chover... ou, sei lá, seca aquela poça d'água, fica aquela lama. Demora para secar. Então, na noite, ventou e tal, daí abriu o mar no dia seguinte e na hora a terra estava seca. Não só o mar abriu, mas como a terra no fundo do mar estava seca. Eles presenciaram isso. Atravessaram, cruzaram o mar. Ninguém nunca viu isso. Nós nunca vimos. O mar abriu, é demais. Olha isso, eles viram o poder. E no 13, outro milagre. As águas de Meribá, que ficaram amargosas, e Deus transformou-as em doce. Eles presenciaram isso. depois que eles atravessaram. A água era amarga e Deus fez ela doce. Em Meribá. Depois, eles foram alimentados. Deus começou a alimentá-los com maná e codornizes. Eles já estavam cansados do maná. Deus mandou, então, as codornizes. Depois, logo a seguir, eles vencem Amaleque. Uma nação, gente, que até 3 meses atrás, porque era uma nação, Israel, que estava escrava dentro do Egito. Até 3 meses atrás, eles eram escravos, nunca lutaram, não sabiam nada de armamento, de exército. E, de repente, se torna a nação, uma nação guerreira. Uma nação que luta, que vence, que sabe mexer com as armas. Eles vencem Amaleque. De repente, o poder de Deus, outro milagre. Estão me acompanhando? O que é Deus na vida de uma pessoa? Depois, a água na rocha. Reclamaram. Pá, Moisés bateu lá. Veio a água na rocha. E depois, o último, então, sinal foi quando, nós acabamos de ler aqui, que eles ouviram o trovão. Viram relâmpagos, o fogo, a voz, né, de Deus, que era um trovão tão forte. Eles viram esses sinais, eles viram a presença de Deus lá. Porque isso foi assim, chocante no bom sentido, sabe? Foi assim, de tanta admiração de ver Deus lá. Então, um povo, queridos, que experimentou todos esses milagres e creram no seu Deus. Eles creram, né? Tanto que eles aspergiram a casa com o sangue para que os primogênitos deles não fossem mortos. Eles creram, sim, em Deus, inclusive, de que ele estava lá no monte. Só que neste momento que eles se veem sozinhos, veja o que é a religião. No momento que eles se veem sozinhos, cadê a direção? Porque Moisés demorou muito. E eles ficaram com medo que Moisés tivesse morrido. E eles queriam saber o que fazer, porque já estava demorando. O que passo dar agora? Para onde ir? O que fazer? Então, porque mais atrás, Moisés disse, vocês vão ter aqui Arão e Ur para perguntar, para se dirigirem em qualquer circunstância, qualquer situação. Vocês vão até ele, até eles, e eles vão orientá-los no que fazer. Então, foi por isso que eles vieram até Arão perguntando rumo para a vida. O que nós vamos fazer? Porque eles já tinham decretado dentro deles que Moisés já tinha morrido, que afinal 40 dias e 40 noites foi um tempo muito longo. E Moisés é que trazia toda a palavra de Deus, que dirigia, que vinha e dava segurança para eles com relação a Deus. Então, quando eles se viram sozinhos, eles foram até Arão pedindo direção. Então, Arão vem com esta daqui para fazer este bezerro de ouro. Então, ele vai e pede todo o ouro que eles tinham para fazer. Esse momento de fazer o bezerro de ouro não foi assim uma coisa no estalar de olhos, num piscar de olhos, porque eles tiveram que derreter todo o ouro, tiveram que botar um fogo lá para derreter o ouro, tiveram que fazer um molde do bezerro, ok? Então, demorou um pouquinho para eles fazerem isso, trabalhando aquela multidão, muita gente, trabalhando, vai rápido. E moldar o bezerro e fazer o bezerro. Então, não foi num instante que eles fizeram isso. E fizeram isso. E depois, Arão vem e diz, então, amanhã nós vamos celebrar ao Senhor. Amanhã nós vamos celebrar ao Senhor, porque aqui está o Deus que tirou, porque eles precisavam ver alguma coisa para eles terem a direção de Deus. Algum sinal, digamos. E então, amanhã nós vamos celebrar o Senhor, porque a resposta, esse era o objetivo de Arão, a resposta de Deus vai vir para nós, porque nós vamos agora, através desse Deus aqui, que tirou vocês do Egito, nós vamos celebrar e ele vai dar a resposta. Nós vamos trazer ofertas para ele, e nós vamos ter resposta. É daí que surge, hoje, nas igrejas, tipo, você precisa de bênçãos? Semeia no altar de Deus, traz a oferta. Não é isso? Quem andou por aí para as igrejas? Opa, beleza. Então, você vem, semeia, Semeia bem, porque Deus vai ouvir e vai te responder. Então eles tiram daí, porque o diabo é sempre o mesmo. E eles não estão sabendo da sequência de como que é receber de Deus, que nós vamos analisar. Deus vendo isso, Deus ficou assim, horrorizado, decepcionado com Arão, que ele foi ungido depois como sumo sacerdote. Tá? Ele já era visto como um representante de Deus, religioso, etc. Depois Deus unge ele, então, para ser o sumo sacerdote. Mas ele fez isso tudo, por quê? Porque todo este povo trouxe do Egito o que eles viram lá. Eles nunca participaram dos rituais dos outros, porque eles eram separados, eles eram escravos. Eles tinham o Deus verdadeiro com eles. Mas não digo que esse povo que está aqui no deserto, eles tinham 400 anos, porque 400 anos se passaram desde que José trouxe a família dele, ok? Foram 400 anos até esse momento do Êxodo. 400 anos. Não são as mesmas pessoas, eles morreram. Mas de geração em geração, eles foram observando os egípcios. O que eles faziam, o que eles adoravam. Sabe-se que eles tinham um Deus que era um bezerro. Eu não sei agora que Deus que era esse, mas eles adoravam o bezerro de ouro lá. Para eles serem, receber o que, que eles queriam, porque eles eram totalmente pagãos, ok? Então eles trouxeram na alma deles isso daí. Então religião, meus amigos, é isso daí. Quando você se vê desesperado no seu problema, na sua vida, e você não tem comunhão alguma com Deus, a sua cabeça, a sua alma vai se levantar rapidinho para te dar uma dica do que você vai fazer para resolver o seu problema e crente que está agradando Deus. Porque este povo estava crente que eles estavam agradando Deus, porque eles criam em Deus. Não quer dizer que eles não, eles negaram Deus. Eles não negaram Deus. Mas eles não sabiam como receber de Deus por causa da religião. Vocês estão me acompanhando? Então, eles resolveram fazer isso, por quê? O que, que aconteceu? Nós não vamos examinar agora, porque senão isso fica muito longo. Mas vocês podem ler para trás. Quando acabam de sair do Mar Vermelho, cruzarem o Mar Vermelho, né, e chegam do outro lado, aonde eles estão a caminho da Terra Prometida, já no deserto, mas muito perto, tá? Da Terra Prometida, eles celebraram para Deus naquele momento com danças, com cânticos, com ofertas, com sacrifícios de animais e Deus respondeu a eles. Mas não foi por causa daquela festa, celebração toda que fizeram que Deus respondeu. Porque Deus já estava no plano para continuar. Vocês estão me acompanhando? Então, como eles fizeram aquilo de alegria que Deus os tirou do Egito de escravos e cruzaram o mar, o milagre aconteceu, eles estavam do lado de lá, eles celebraram com uma festa. Então, Arão tirou esta celebração daquela passagem, achando que agora Deus iria agir novamente. Vamos celebrar porque agora nós construímos aqui um bezerro de ouro. Isso representa o Deus que tirou vocês do Egito. Foi isso que ele falou. Está escrito aí. Representa o Deus que tirou você do Egito agora. Por isso que ele disse, amanhã nós vamos celebrar. Por isso que está escrito aqui, no versículo 6. Leiam aí. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos. E trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir. Eles fizeram isto pensando que estavam agradando a Deus, porque o que era o canal deles tinha sumido, que era Moisés. Então eles precisavam de alguma forma para serem guiados por Deus. E é isso que a religião faz. Ela usa fórmulas para pensar que Deus está agindo, ok? Em vez de fazerem o que Moisés fez, porque Moisés subiu no Monte Sinai. Moisés foi até o Monte Sinai, lá ele encontrou Deus, ok? Mas a gente não vai para o Monte Sinai, nem para monte nenhum. Tá muita gente por aí, fala até comigo, eu vou para o monte, manda e-mail. Passei, então agora tirei um tempo de oração, de busca a Deus, eu fico no monte. Mas você não acha melhor você ficar na sua casa? Ó, se tiver um pé de laranja lá, uma laranjeira no fundo do quintal, fica lá embaixo, é a mesma coisa. Você não precisa de bezerro de ouro, você não precisa de nada, você precisa entrar na presença de Deus com oração. Ok? Então, meus queridos, não é fácil tirar esta religião da alma. Porque 400 anos se passaram e ela se enraizou profundamente. Desde o dia que você nasceu até o dia que você aceitou Jesus, você só viveu na religião. E ainda se foi doutrinado errado, mais religião ainda. E agora nós estamos na busca de ficarmos livres de toda a religião e termos uma comunhão plena com Deus, íntima, aonde Ele, através da palavra e do Espírito Santo, vai tirar a religião que está na nossa alma. Nós ainda somos cheios de religião. Os cristãos querem oração. Poxa vida, tudo bem, você acabou de fazer 4 semanas de pregação sobre a cura divina. Os cristãos estão lá ouvindo, quando termina, por favor, quer orar para mim? Ora e nada acontece. Porque a religião está tão enraizada. Vai precisar fazer alguma outra coisa para ver se consegue receber de Deus. Estão me acompanhando, queridos, o que é a religião? A religião não permite que a pessoa receba de Deus nada, é sua aparência. É engano, é mentira. Estão me acompanhando agora? O povo não nem sabe o que é religião. Eles escutaram aí agora falar um pouco sobre religião e saem falando, mas não tem noção. Você está tendo noção hoje do que é religião? Estão me acompanhando? Então, Paulo cita essa passagem. Acho que é em Hebreus, que ele fala, ou em Coríntios, que ele fala sobre essa de eles sentarem e beberem e se divertirem e festejarem, mas ele está falando da religião. É a mesma coisa. As pessoas que estão na doutrina errada, doutrina de homens, estão na religião. E pensam que estão agradando a Deus. E veja o que Deus está pensando. Versículo 7. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Em vez deles estarem lá, Senhor, nosso Deus, você é o Deus de milagres que nos tirou do Egito e está nos conduzindo à terra prometida, nós te louvamos, nós te adoramos. Deus ia dar, ia fazer alguma coisa, ia dar um sinal para eles. Estão me acompanhando? Quando você quer ouvir Deus, vai ficar sozinho com Deus, que Ele vai se comunicar com você. Não precisa perguntar para ninguém, Ele vai se comunicar. Tá? Você não precisa de confirmação, o Espírito Santo confirma através da palavra. Estão me acompanhando, queridos? Estão entendendo bem o que é religião? A religião é só aparência, quer que Deus faça e não está com nada. Só fazendo bezerro de ouro. Existem muitos bezerros de ouro que nós temos, que fazemos, pensando que estamos adorando a Deus, pensando que nós estamos em comunhão com Deus. Não adianta você ficar colocando coisas ou nem adianta você ouvir tantos ensinos desse, se você não tem comunhão nenhuma com Deus. Sabe por quê? Nenhum desses ensinos vai tirar a religião da tua alma. Não vai. Quem vai tirar a religião da tua alma é quando você fica sozinho com Deus, lendo Bíblia, orando em línguas. Principalmente orando em línguas. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem não ora em línguas não abre olho nenhum. De nada. De nada. Não começa, não entende pregação nenhuma. É enganado fácil pelo diabo. Com qualquer doutrina. Ok? Então a religião é isso aí. Traz aqui que Deus vai te ouvir. Não vai te ouvir nunca. Eu é que vou ficar bem com o que você trouxer aqui. Ok? O que você traz tem a ver com a sua comunhão com Deus, porque se você tem comunhão com Deus, Ele vai usar você para trazer. Se você não tem, você vai ridicar. Você vai ficar pão duro. Eu que não vou dar porque não precisa. Que se dane. Que foi isso que fizeram com Paulo que nós pregamos na quinta-feira. Ninguém ajudou mais ele. Ninguém quis saber dele. Largaram a mão dele. Porque largaram do Espírito e já entraram depressa na lei. Estão me acompanhando? Vocês estão aprendendo o que é religião? Então, quando uma pessoa se vê num problema, fica sozinho, sozinho sem Deus, ok? Não tem a direção de Deus, não tem comunhão com Deus, vem um problema, vai recorrer correndo, correndo para uma religião, para uma atitude religiosa. A alma, a sua cabeça vai te dar ideias, faz isso, faz aquilo outro. Isso é religião, em vez de ter direção de Deus. Do que fazer? Vocês estão... Não é bárbaro isso, querido? É bom você saber, para você não ser bobo na mão do diabo. Entendeu? Essa religião podre que o diabo inventou. Isso é coisa velha. Desde o dia que Adão caiu, se entregou a ele, começou a religião. Ah, porque eu sou, não sei, não, não é de onde que você é. Você tem que ser de Jesus. Ok? Nós temos que ser é de Jesus plenamente, ele guiar a nossa vida, o Espírito Santo. Então, quando as pessoas se veem sozinhas, elas vão correndo atrás de uma atitude religiosa para ver o que, que vai fazer, em vez de se submeter a Deus. Vai atrás de tudo que é gente, tudo que é coisa, tudo é mandinga. O povo só está com medo da bruxaria lá da macumba. Você está atrás de mandinga, você está andando atrás de pessoas, de ídolos. Vocês estão me acompanhando? Vai atrás de Deus, é a única coisa que você não quer, é subir no Monte Sinai. A única coisa que você não quer é subir no Monte Sinai. Mas não é para ir lá não, o Monte Sinai é lá no seu quarto. Jesus falou, vai, fecha a porta do seu quarto e fica lá dentro, que Deus te ouve. Estão me acompanhando? Então você vai orar em línguas, Deus vai resolver todos os seus problemas. Todas as mentiras do diabo vão cair por terra. Moisés, ele tinha a lei, e nós hoje, nós temos a imagem de Cristo Jesus. Ok? Ele se baseou, se sustentou na lei. Deus falou, faça isso. E ele fez isso, e ele foi salvo. Hoje nós temos a imagem de Cristo Jesus. É nele que nós nos espelhamos, é dele que nós recebemos, é nele que nós buscamos. Então, quando... Agora, escute bem essa. Então, quando nós vamos atrás de ídolos, da religião, que ídolo? Não precisa ser um bezerro. A gente está figuradamente falando isso. Mandinga. Mas você foi atrás de uma pessoa, o cara fica andando atrás de mandinga. Mesma coisa que mandou. Homem nenhum vai te dar solução na tua vida. Deus vai. Para você largar esse mundo, ser guiado por Deus. Por isso que o diabo odeia que se ensina a verdade. Isso que nós estamos trazendo aqui, porque se você realmente receber essa revelação dentro de você, nunca mais você vai ser do diabo. Nunca mais. Você vai se enganar pensando que você está agradando a Deus e nunca agradou Deus. Nunca. Isso é triste ou não? Ah, tenha dó. Levar uma vida, né, gente? Uma vida com um vestidão comprido, um manto até o chão, com calor de 40 graus, com um negócio na cabeça. Sem ar-condicionado, com os negócios na mão, contando lá, pensando que está falando com Deus, e ficar sem ver ninguém, e chegar ao fim da vida, não aconteceu nada. Ainda vai para o inferno. É triste ou não? Ah, é horrível. Misericórdia, esse é um diabo horroroso. Estão me acompanhando? Então, quando a circunstância vier, você se vir sozinho, se você deixar a sua alma trazer a religião à tona e seguir, você vai começar a ter muito medo na sua vida. Porque é a sua religião que está te sustentando, sabe, na decepção, no fracasso. E não é Deus que está dentro da sua vida. Quando Deus está dentro da sua vida, você não tem medo de nada. Você não fica com confusão, com conflitos, com atritos. Você fica em paz. Vocês estão me acompanhando, queridos? O que é religião? O que, que ela faz? Por isso que nós temos que orar em línguas. Deus nos sustenta assim. Você está passando por uma situação difícil? Fica com Deus, Ele vai te visitar. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Pai, porque Ele é Senhor. Porque Ele derramou sangue na cruz. E não foi em vão, foi para te dar vida e vida em abundância. E ele diz, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Ele vai te visitar. Ele está com você e ele vai se manifestar. Mesmo nas horas difíceis, ele está com você. E ele quer tirar toda a religião que está na sua alma, na sua cabeça, tudo que está atrapalhando você de receber de Deus. Porque você foi doutrinado 100% errado. Agora você tem que se sujeitar ao Espírito Santo e à palavra de Deus bastante para que você se submeta ao Espírito e à palavra e ande livremente. Quanto mais revelação você tiver da palavra, mais livre você vai ser. Mais abundância você vai ter. Mais força e coragem você vai ter na sua vida. Em vez de você ficar construindo bezerros de ouro. Só vem na igreja e não sai disso. Nunca sai disso, porque você não vai para o Monte Sinai se encontrar com Deus. Se você for, a sua vida vai mudar. Você vai mudar totalmente. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Valeu esse ensino, é o máximo. Toda a glória a Deus, toda a glória a Jesus, todo louvor. Aleluia.